os olhos nunca mentem, por mais que os lábios tentem. Enquanto as pernas dançam, corações que não se cansam, montão de dedos apontam, são de mãos que não me alcançam. Única falha que eu sou é do sistema, não dá pra tu medir meu ódio com treina. Capito a mensagem, olha essa antena. A gente ri do medo deles, ri da cara dele. A gente não quer fazer parte, prefere o combate, se morrer é igual guerreiro. Vivo espírito, que eu respeito, antes vou transformá-los em alvos. Deus me perdoe por não perdoá-los. Mais pra frente, ao ponte passando, se ficar na reta você vai tomar um montão. Então sai da frente, ao ponte passando, não queremos guerra, mas só pra disposição. Sai da frente, ao ponte passando, se ficar na reta você vai tomar um montão. Então sai da frente, ao ponte passando, não queremos guerra, mas só pra disposição. Por isso tomamos as ruas, por isso fazemos raps, por isso muita luta, por isso meu sangue ferve. Não é revolta sem causa, só outra forma de lágrima. Somos o sangue, também a lâmina, somos a maldição e a dádiva. Não rimo pra ser 0-1, rimo pra nós sair do zero. Se não se salvar da selva, eu também prospero. A vida é luta, eu sou direto. No fogo cruzado, eles são batizados, os vem enfeitado, querendo brilho. Pra quem não é e quer fazer parte disso, ouve o que não, já são N motivos. Sai da frente, ao ponte passando, se ficar na reta, você vai tomar um montão. Então sai da frente, ao bonde passando, não queremos guerra, mas só pra disposição. Sai da frente, ao bonde passando, se fica na reta você vai tomar um montão. Então sai da frente, ao bonde passando, não queremos guerra, mas só pra disposição.